Época Negócios apresenta o podcast South by Southwest. Olá, eu sou Marcelo Moura, editor da Época Negócios, diretamente do South by Southwest, e queria apresentar para vocês uma conversa que eu fiz com Paulo Rogério Nunes, CEO do Vale do Dendê, uma holding social. O Brasil hoje tem ações afirmativas para pessoas, para negros, para mulheres. Tem também para empresas de negros, empresas de mulheres? A questão desse racismo, digamos, econômico, dessa desigualdade econômica, das desigualdades econômicas no Brasil, marcadamente com a questão do viés de gênero e raça, muitas vezes não se trata apenas de uma questão deliberada de uma pessoa que não, né, das instituições necessariamente que não querem emprestar o dinheiro, as pessoas que não querem, digamos assim, apoiar esses empreendedores. Muitas vezes é exatamente isso. Pessoas realmente acreditam piamente que pessoas negras não são capazes de gerenciar um negócio. Isso acontece. Mas há também os casos onde as pessoas realmente simplesmente não circulam no mesmo espaço, né? Nós vivemos num país também que é muito segregado espacialmente, né? Os bairros, chama ditos nobres, os bairros mais ricos, e os bairros pobres são realmente excluídos, então são separados. Há situações onde as pessoas realmente negras não circulam nos mesmos locais que pessoas brancas. Então, na hora de buscar um investimento anjo, infelizmente, aquele empreendedor lá da periferia, da favela, aquele empreendedor que está na universidade, que é o primeiro da família, ele não estudou naquela mesma escola de elite, ele não frequenta o mesmo bar, ele não frequenta a mesma academia. A gente sabe que para fazer negócio, muitas vezes, é muito menos o contato formal e muito mais os contatos informais, porque a vida tem essa dinâmica. Então, essas bolhas, digamos assim, se formam justamente por isso. As pessoas vivem em bolhas, então tem a bolha da classe média, que é quase que impenetrável, porque as pessoas não conseguem frequentar as mesmas festas, não frequentam as mesmas escolas, não frequentam os mesmos ambientes, né? E da mesma forma, essa pessoa que tem recurso, que tem dinheiro, que tem acesso, que tem influência, ela não é capaz de cruzar a cidade para ir no bairro periférico, para dar uma mentoria, para fazer um investimento em algum projeto ou em algum negócio que algum jovem tenha naquela comunidade. Então esse é o grande gargalo, esse é o grande muro invisível, digamos assim, que a gente tem no Brasil. Ele é o viés inconsciente também, né? Muitas vezes a pessoa ela tem uma atitude discriminatória, mas ela não está nem percebendo que ela está tendo, porque está no piloto automático, porque ela aprendeu assim com o avô, com o pai, e assim vai. O que nós precisamos fazer de maneira objetiva é, primeiro, reconhecer que há um problema; segundo, colocar em debate, né? Realmente trazer pessoas que são especializadas no tema para falar, para discutir, para refletir; e terceiro, tomar uma atitude efetiva, que aí é uma atitude, na minha opinião, que deve ser holística, não deve ser apenas uma atitude publicitária, né, digamos assim, ou marqueteira, para usar um termo mais assim, de desqualificação. Quer dizer, não dá para somente colocar uma pessoa negra na propaganda e dizer que a empresa é diversa. Não dá apenas para colocar uma pessoa negra dentro de um ambiente e dizer que está incluso, né? A gente precisa realmente pensar nessa inclusão de maneira 360, transversal, interseccional, dando destaque às vozes que historicamente são silenciadas. Qual o tamanho do mercado consumidor negro no Brasil? Tecnicamente, em termos populacionais, o Brasil seria o segundo maior mercado, o segundo maior número de população, segundo maior número de população do mundo, né? Depois da Nigéria. Então, primeiro, a Nigéria é o país mais populoso da África e obviamente, é o país negro. E aí depois viria o Brasil, né? Em termos populacionais, aí com mais de 100 milhões de pessoas autodeclaradas afrodescendentes. Ocorre que, em termos de poder de consumo, o mercado afro-americano ele tem uma proporção maior, mesmo sendo a população menor, né? Então, a população afro-americana representa aí em torno de 13% da população dos Estados Unidos, o que representa aí mais ou menos 40 milhões de pessoas. E eles são o líder mundial em relação ao consumo, né? Por estarem também nos Estados Unidos, que é o país, o principal país aí do, né, do consumo mundial, disputando agora com a China, né? Agora, o Brasil vem aí em segundo lugar, justamente por ser um país também populoso, né? E ao mesmo tempo é um país que tem um poder, tem um consumo muito grande, né? Existem pesquisas que mostram, por exemplo, o poder de consumo das comunidades, das favelas, aí o Data Popular, agora locomotiva, tem alguns dados importantes sobre isso, sobre esse mercado das comunidades periféricas, das favelas, mas também tem outros segmentos que não estão necessariamente localizados em favela, mas que estão no contexto de uma classe média negra que cada vez mais consome produtos, serviços, que quer viajar, que quer que consome diversos produtos, né, diversas coisas. E essa comunidade, ela por muitos anos foi negligenciada, né? Tanto é que a propaganda brasileira até pouco tempo não representava essa população de maneira alguma. Representa hoje muito pouco proporcionalmente ao tamanho da população, mas já representa muito melhor do que foi há 20, 30 anos atrás, né? Então, esse é um mercado que no Brasil, segundo dados, movimenta mais de R$1 trilhão. Então não é um mercado desprezível. É um mercado também, do ponto de vista do empreendedorismo, mais da metade dos empreendedores brasileiros são negros. Isso também é um dado que já é público, né? O Sebrae e outras instituições já divulgam esses dados. O próprio BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, já reconhece esse poder econômico da comunidade negra brasileira e tem feito algumas políticas públicas nesse sentido. E alguns bancos também começam a olhar para esse segmento como um segmento importante. Quer dizer, já não é mais, na verdade, um segmento, né? Seria um grande. Cerca de metade da população não se trata mais de um segmento, né? Já é o núcleo central desse país. Né? E é isso. Então, assim, o que a gente consegue ver é que esse mercado, ele é. Assim, as pessoas olham apenas para a comunidade negra com a lente, Marcelo, a lente do problema, do coitadismo, da lente do. Ó, precisamos ajudar essa comunidade. Essa é uma lente legítima, a gente sabe que tem, né, que tem muitas pessoas em situação de vulnerabilidade extrema, a gente precisa realmente apoiar. Agora tem outra lente que precisa ser colocada também, que é a lente seguinte: olha, essa comunidade pode contribuir para o Brasil ser um país diferente. Né? Essa comunidade, ela é empreendedora por vocação. É uma comunidade empreendedora desde sempre, né, que lutou de maneira muito forte, com resiliência, com resistência, para esse país acabar com a escravidão, por exemplo, e depois se sustentar, né? Quer dizer, todo negro brasileiro é uma espécie de sobrevivente, né? E aí não é um discurso político, é um fato. Quer dizer, você tem uma população que foi escravizada, né? Um trabalho forçado de mais de 300 anos, que depois teve seu trabalho substituído pela mão de obra imigrante, que foi discriminado historicamente do mercado de trabalho. Essa sua comunidade sobreviver até hoje é realmente é quase que um milagre, né? Então é uma comunidade, no mínimo, resiliente, né? Todos precisam concordar que essa comunidade é bastante resiliente. Então, incluir essa comunidade dentro do setor produtivo nacional, dentro da estratégia de negócio, dentro do setor empresarial, para mim, é imperativo, é fundamental para que o país se desenvolva, né? Como a gente tinha falado anteriormente, quer dizer, não há condição de pensar o Brasil do futuro sem discutir esse assunto de maneira muito séria, né? Quer dizer, quantos Steve Jobs, quantos empreendedores, né? Quantos Zuckerbergs, quantos criadores do Uber, do Airbnb, estamos nesse momento agora na comunidade com a educação limitada, com ninguém dando apoio para aquela ideia, né? E com muitas vezes com a violência do Estado na porta, né? Quantos jovens potencialmente poderiam estar buscando hoje a solução para a cura de doenças, né? Aqui mesmo recentemente, duas jovens aqui de Feira de Santana, na Bahia, descobriram, fizeram uma descobrir, elas criaram um produto que consegue, ao você assoprar, você consegue identificar doenças, por exemplo. Quer dizer, é isso, são jovens negras que entraram na universidade, né, nessa onda aí, das cotas, e não sei se particularmente o caso delas foi pelas cotas, mas essa geração, né, que é a minha geração, eu entrei um pouquinho antes, mas essa geração que entra na universidade de 2000 para cá, 2012 para cá, que realmente, digamos assim, pode contribuir para o Brasil. E não só para o Brasil, eu digo a você, é importante pensar também que uma inovação criada, por exemplo, numa periferia do Nordeste brasileiro, uma periferia do norte do país, ela pode escalar para vários lugares do mundo, muito mais até do que a invenção criada no Vale do Silício. Porque, pense comigo, o mundo se parece muito mais com Colômbia, com Bangladesh, com Suriname, com Congo, com a Namíbia, com Botsuana, do que com Paris e Londres, né? Com França, Inglaterra, Alemanha. E a Europa e o norte da América são uma parte muito pequena do mundo, né? O mundo real, digamos assim, o mundo majoritário, ele sofre de problemas estruturais do trânsito, na agricultura, sofre problemas de violência, de desastres naturais. São problemas muito recorrentes em várias partes do mundo. Então, uma solução criada por um jovem de uma favela em qualquer parte do Brasil, certamente pode escalar e pode salvar muitas vidas, e pode apoiar, e pode crescer, e pode gerar negócios, né? Enfim. É isso que a gente acredita, né? Não estou falando de assistencialismo, né, de coitadinho. Estou falando de uma visão estratégica de Brasil. O que você pretende apresentar no South by Southwest? Realmente vai ser um momento muito bom de compartilhar esses conteúdos, essa conversa globalmente, porque é um fato que, apesar da comunidade afro-brasileira ser tão relevante historicamente em diversas áreas, pelos números, né, pela representação de algumas figuras importantes que o mundo conhece por serem brasileiras negras, né, de grupos como o Olodum, né, que é o grupo, certamente o grupo brasileiro de música mais conhecido no planeta, né, que você vai em qualquer lugar na Índia, no Taiwan, Israel, alguém vai ter a camisa do Olodum, né, e você vê ícones como o próprio Pelé, que no esporte, e outros ícones que a gente tem aqui, apesar disso, da capoeira, do samba, apesar dessa visibilidade positiva que a comunidade negra traz para o Brasil, né? Ironicamente, mesmo o Brasil não valorizando, é fato que muita gente não desconhece o tamanho dessa comunidade, desse mercado. Então, por isso que um painel como o nosso é muito importante no festival como South By, porque a minha experiência morando nos Estados Unidos e conversando com muitas pessoas lá é que eles não têm noção de que o Brasil é sim um país multicultural, que tem uma maioria... uma maioria negra, né, afrodescendente, né, isso é um dado estatístico. As pessoas desconhecem da cultura, desconhecem das cidades, né, do potencial de uma cidade como Salvador, que é a primeira capital do Brasil, uma cidade que é a capital cultural do país, sem dúvida, né, que vem se desenvolvendo nos últimos anos, com infraestrutura, que acabou de ser nomeada pelo New York Times como uma das 52 maiores cidades do mundo para se visitar em 2019. Quer dizer, as pessoas desconhecem isso tudo e é importante que a gente comece a ligar os pontos, né? As pessoas saibam, por exemplo, que tem Soweto na África do Sul e Joanesburgo, você tem o Harlem em Nova York, você tem o Brixton em Londres, você tem aqui em Salvador, por exemplo, Curuzu, né? Que é um bairro de tão importância, já de importância igual a esses bairros que eu acabei de mencionar, né? E tem uma ligação deles todos. E isso pode fortalecer o turismo, por exemplo. Alguém que está no Harlem pode visitar Soweto. Alguém que está em Salvador. Ou seja, dar visibilidade internacional, essa é a nossa missão do painel. Então, vou compartilhar esse painel com o David Wilson. E vamos realmente abrir essa perspectiva para jornalistas e empresários, empreendedores, qualquer pessoa que queira ouvir sobre esse assunto, né? Certamente não vai ser a última vez, nós vamos querer participar outras vezes também. É sempre na perspectiva propositiva, né? Nós não estamos lá para só apenas detectar o problema. O problema está detectado, como você falou, há algumas décadas já. Agora tem que propor soluções. E as soluções, na nossa opinião, são muito, vamos dizer assim, apesar da complexidade da sociedade, mas são simples. Significa diversificar as estratégias das empresas, né, das corporações, significa que o setor público sim invista nessas comunidades, porque historicamente investiam em outras, investiam em pessoas que não precisavam, inclusive, de recursos, né? E a gente precisa que as pessoas, os investidores anjos também apostem nesses negócios e que realmente a própria mídia também abrace esses negócios para que isso possa crescer, né? Essa é a nossa missão e eu fico muito feliz de poder compartilhar com vocês aí da revista, da Época Negócios, essas ideias, e realmente espero que a gente tenha um evento muito bom e que nós possamos conectar os pontos. Paulo Rogério, muito obrigado, boa sorte, boa palestra. Tchau, tchau. Este podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar.